Freguesia de Aldeia das 10, no Conselho de Oliveira do Hospital, volta a realizar a Festa da Castanha no emblemático Santuário de Nossa Senhora das Preces, em Valdemaceira. O evento acontece já neste fim de semana, 29 e 30 de outubro, a par do segundo Ultra Trail do Cocorinho. Às portas da 15ª edição da Festa da Castanha, em Aldeia das 10, tudo está a postos para a realização deste evento, que é cada vez mais uma referência no concelho e na região. Uma festa que Carlos Castanheira, presidente da Junta de Freguesia, tem gosto em realizar, dando seguimento a um trabalho que herdou e que, como referiu na Boa Nova, tem vindo a ser engrandecido. Vamos na 15ª edição da Festa da Castanha, que em boa hora um antecessor meu levou a efeito, e a partir daí a festa da Castanha tem vindo a ser engrandecida todos os anos para uns patamares que já ultrapassa não só a freguesia, como o concelho e, como a Helena disse muito bem, também a própria região. Portanto, já muita gente, ano após ano, são mais os visitantes que ali acorrem. Sim, sem dúvida, nós temos cada vez mais visitantes. Notamos que de ano para ano o número de visitantes vai aumentando, não só de visitantes como também de expositores. Portanto, isso dá-nos um certo alento para continuarmos a melhorar e a dinamizar este evento como uma grande referência, não só da freguesia, mas como também, como disse muito bem, da região e do município. A castanha serve de mote e esta festa, não estivesse a Aldeia das 10, rodeada de sotos. Com esta festa pretende a Junta promover a produção de castanha, dando exemplo também com a plantação de castanheiros na freguesia. A nossa região, a nossa freguesia, está repleta de sotos, de castanha. Não tem vindo a ser dinamizado, nós neste momento sentimos os proprietários dos terrenos a limpá-los, a plantar, nomeadamente nós, para dar o exemplo, já o ano passado fizemos uma plantação razoável de castanheiros. Foi plantada uma área significativa. Uma área significativa de um terreno que nós temos num local chamado Casal, que está a dar prazer em vê-los crescer. Portanto, a nossa intenção é aumentar o número de castanheiros plantados, para que um dia nós tenhamos ali um soito com grande produção de castanha. E falar de castanha, falar de magusto, constituindo este momento mais aguardado da festa, que este fim de semana acontece em Aldeia das 10, com a Junta de Freguesia a oferecer as castanhas assadas aos visitantes nos dois magustos que vai realizar no certame. Conta para o efeito com cerca de 300 quilos de castanha. O objetivo é então de promover o afamado fruto. O nosso objetivo é promover a castanha com os magustos que vamos fazer. Nós vamos fazer um magusto, encerramento da Festa da Castanha, no domingo, e à noite, no sábado, em Aldeia das 10, iremos fazer um outro magusto. A nossa participação da Junta de Freguesia na divulgação da castanha é precisamente no magusto, que normalmente que é oferecido, não é? É oferecido. Magusto, as castanhas são oferecidas a quem nos quiser visitar. Portanto, é um convite que eu faço sempre ao magusto. Temos à volta de salver 300 quilos de castanha. Este ano, o autarca já sentiu junto dos produtores locais que a produção de castanha está um pouco atrasada. A produção da castanha, eles queixam-se que está muito atrasada. A castanha está difícil de cair e tem dimensões muito mais reduzidas do que em anos anteriores. No entanto, vamos aguardar pelo desenrolar do final do ciclo para ver se há uma melhoria acentuada ou não. Com intenso cartaz cultural que arranca no sábado, dia 29, na sede de Freguesia, a Festa da Castanha conta ainda com importante vertente gastronómica, mas também desportiva, nomeadamente com a realização do segundo Ultra Trail do Cocorinho, promovido pelo município de Oliveira do Hospital e que conta com a participação do atleta Luís Mota, vencedor da mítica prova Ai Meu Deus, e também da atleta oliveirense Carla Cabral. Nuno Ribeiro, vereador do Desporto, diz ser esta uma forma de o município contribuir com uma política desportiva, de desporto para todos e de turismo ativo. Adiantou que estão inscritos 160 participantes de todo o país. E aquilo que se pretende é, no fundo, contribuir para esta política desportiva que o município tem abraçado, do desporto para todos, mas também do turismo ativo, desporto de natureza e valorizar o nosso património natural. A zona da Serra do Açor e a freguesia da Aldeia das Dez em particular tem uma atratividade que é de facto desafiante, também pelo Monte do Colcorinho, e relembro que já ali lançámos e temos dinamizado a subida épica ao Colcorinho, que é uma subida em bicicleta, de estrada, e agora temos vindo a desenvolver esta corrida em espaço de montanha, que tem também sido desafiante e tem sido atrativo para participantes de todas as zonas do país. Temos inscritos de Lisboa, Porto Alegre, norte do país. O ano passado tivemos espanhóis, e é com gosto que dizemos que neste momento temos mais de 160 participantes inscritos. Portanto, notam que tem aumentado o interesse por esta prova. Uma prova de montanha, é por isso também com um grau de dificuldade crescido. Sim, isto é uma prova que tem que ir crescendo aos poucos, e temos caprichado, digamos assim, na organização para que a palavra vá passando e cada vez sejam mais os participantes a vir à Aldeia das 10 e à Serra do Açor. De facto, é uma prova algo difícil, porque vamos subir aos 1242 metros de altitude até ao Monte do Colcorinho, e também é com gosto que dizemos que temos entre nós, como padrinhos desta prova, o Luís Mota, que foi o vencedor da mítica prova Oh Meu Deus, que se desenvolve na Serra da Estrela, e temos também, com gosto e com orgulho, uma oliveirense, a atleta Carla Cabral, que é também vencedora de algumas provas de referência nesta modalidade. Segundo o Ultra Trail Colcorinho, que acontece no domingo 30 de outubro, no âmbito desta 15ª edição da Festa da Castanha de Aldeia das 10, vai ser assim neste fim de semana, 29 e 30 de outubro. Todos os caminhos vão dar à Aldeia das 10, no concelho de Oliveira do Hospital. No